quando eu olho para os montes. Ah, eu vejo além o meu socorro e a salvação. Sei que a luz divina fonte, ah, me inundará de esperança o coração. Surgirá forte que amanhã, com as noites escuras, seu brilho enchendo minha vida de luz, não se apagará. Segui a fé que move montes, há de remover todo embaraço e aflições. Eu posso ver pra além dos montes. Lá vem meu socorro, minha luz e a salvação. Vem surgindo mais forte que amanhã, com as noites escuras, seu brilho enchendo minha vida de luz, não se apagará. Fonte de amor, brilhou meu coração, que transbordou a salvação. Linda canção eu quero cantar, santo, santo.